saudade boa que me invade, lembrança que aquece o coração. E hoje eu vou dançar sem ter idade, reviver a festa, a emoção. Ai, que saudade da minha juventude, do samba na rua, da festa, da saúde, do balanço do pagode. Eu me sinto viver e hoje vou dançar como se fosse pra valer. Lembro das noites, violão na praça, amigos cantando, ninguém tinha pressa. A lua era palco, a estrela era graça, e o nosso riso era a festa que começa. E o tempo passou, mas eu tô aqui com a mesma alegria, sem deixar cair. O samba é meu canto, é meu viver, e cada nota me faz renascer. Ai, que saudade da minha juventude, do samba na rua, da festa, da saúde, no balanço do pagode. Eu me sinto viver e hoje vou dançar como se fosse pra valer. E quando o pandeiro chama, eu não resisto. O corpo balança, eu insisto. A vida é curta, não posso parar, e cada passo é pra me libertar. Ai, que saudade da minha juventude, do samba na rua, da festa, da saúde. Mas se a alegria é questão de atitude, eu sou jovem pra sempre, no som da plenitude. Oh, saudade boa que me faz sorrir, enquanto o pagode tocar eu vou seguir dançando a vida sem me arrepender, porque a juventude é viver.